tá molhada, ligeiro meio levanta, dá uma limpa em abril, e maio solta o pendão, já tudo embonecado, prontinho para São João. Vai se assando no São João e São Pedro. A festa tem maior brilho, porque pamonha e canjica completa a festa do milho.